isso não é crítica, é advertência. O pingo é letra pra quem tem consciência. Na primeira vez que eu te vi chapar, nem precisou dizer que cê ia fumar. Nem disparatina, malandro, registrei. Dessa viagem tosta, também já provei. Mas quer fumar o seu futuro, então fuma tudo da sua vida pela brisa do bagulho. Todo malandrão, quando ouve bezerra, adora. Diz que aperta, mas se suja, não acende agora. Diz que sabe pra onde vai e pra onde vem, mas é escravo do bagulho também. Vende tudo que cê tem, é sua cara. Qual é? Você para com o bagulho ou ele te para? Deixa de se humilhar por um baseado. Cê tá pagando de chapéu atolado. Ei, todo mundo tá de olho em você e viu sua atitude proceder. E a criançada tava vendo, viu? Ei, esse swing tem a cara da favela, do Vaz de Lima até o Jardim Maristela. Um abraço lá pro Selma, viu? Desde pivete, muita história até chegar no microfone. Agora é tudo no meu nome, poder relatar o que eu vi, chegou com a voz. Força pro gueto, saúde pra nós. Chega de fingir que tá bom, que tá bem. Diz quem que se entregou e não é refém. Arte da guerra, maldade impera. Miséria, inveja, faz favela só sequela. Respeito não se compra, tio, se conquista. Ouvi meu bagulho que arrasta pra intriga. Só uma liga. Querendo é poder pra quem não arrisca. Cara ou coroa, jogando com a brisa. A vida é louca, enquanto chora o outro ri. Falar dói muito, mas pior é sentir. Chega de ódio, morte, chega de dor. Isso aqui é rap, vem com nós, nego. Ei, todo mundo tá de olho em você e viu sua atitude proceder. E a criançada tava vendo, viu? Ei, esse swing tem a cara da favela, do Vaz de Lima até o Jardim Maristela. Um abraço lá pro Selma, viu? Eu quero ver um mundo diferente, muito mais inteligente pra falar dessa parada. Essa é nossa cara, viu? Pra toda a rapaziada, viu? Eu quero ver o povo da favela e o povo da cidade vivendo em comunidade. Essa é nossa meta, viu? Pra fazer a coisa certa, viu? Barão, fala salgado. É de consciência, viu? Isso mesmo. De consideração, pode crer. Você é parceiro, você é irmão. Tô ligado. Eu sonho com um tempo consciente, um futuro pra essa gente que merece mais. Essa é nossa meta, viu? Essa é nossa meta, barão, viu? É. Eu quero ver um mundo diferente, muito mais inteligente pra falar dessa parada. Essa é nossa cara, viu? Pra toda a rapaziada.